legal. Eu tô ligado. Saber o que é possível é legal. Eu tô ligado. Querer o impossível é legal. Eu tô ligado. Vai chegar a hora. E quando chega a hora é mais legal. Saber todo mundo sabe. Querer todo mundo quer. Mais fácil falar do que fazer. Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer.